35 a 40, mas sabe que amor vai desde 80. Roncando no Twitter, pensei que tu era bandida. Vai voltar ensanguentada se me pegar na saída. Aventura é tu achar que você sabe da minha vida. Se me encontra no rolê, piranha vai voltar fudida. Acho que ela quer entrar na minha direção, quer tontear. Mas ela é o tipo de mina que ronca e não quer brotar. Minha sona se quiser brigar, eu tô doida pra esse Léo trocar. Porque mediando vou me desviar, tá fraca a beça, minha nova malhar. Para de falar merda na internet, puta. Malvadeza, não fode com essas minas malucas. Só fodo com piranhas grandes e putas corpudas. E você, cadela, não passa de uma corcunda. Eu achei bem engraçado sua reação quando viu que eu tava indo na sua direção. Seu maninho do seu lado soltou localização. Pensa na sua cara, você virou trouxa. Fudendo a piranha no sofá da boca. Ela tava sem short, a minha glock de roupa. Cheia de vontade, sentando com força. Fudendo a pretinha da buceta roxa. Dorpente em reserva pra cada armamento. Playboy que é trocado, pino numa gocha. Tô nessa festa, eu debocho de fato. Liguei a malvadeza pra curtir. Média vai não falar da minha vida. Eu não vou fuder sua vadia. Ela é uma puta magrinha. Só fudo puta bunda. Duda que tem cintura fininha. Eu empurro nela bem forte, carburando uma sativa. É o Aka que fez o show, abriu a roda planca da fatura 2000 em racha. Visão, malvadeza, visão. Se não gostar, bate de frente comigo. Entender essas minas eu não consigo. Aventura tá entrando no meu caminho. Cuidado pra tu não correr perigo. Eu boto na sua cara minha buceta, você vai chorar. Vendo essa buceta enorme, será que tu vai entrar? A minha chota é tão grande, vai fazer tu engasgar. Boto ela na tua boca e você vai vomitar. Tu não aguenta essa chota grande dentro da sua gargantinha. Sabe que eu sou a malva trem, não fodo com essas putinhas. Você fala que é o trem, mas só usa roupa da Shein. Depois dessa música, piranha se matou também. Trimbalinha, teu bofe me viu, agora quer entrar. Se ele quer conflito, eu não vou recusar. Se ele brotar no abate, eu vou amassar. Vou postar uma foto no Insta e marca o seu irmão morto. Me critica pra caralho, mas tu mora no esgoto. Tipo a Aline Barros e um homenzinho torto. Tu só vive na internet, puta, vê se faz esforço.